Oh, eu não vou deixar de ser quem você aprendeu a odiar. Mesmo com meus erros, eu vou fazer você acreditar em mim. Nada mudou a não ser você e eu. Nossa vida continua. De que com você já deu, e eu nunca estive na sua. E é verdade o que dizem por aí, que você não gosta mais de mim. Eu sei, a pena é que eu não acredito que você disse que não quer minha presença, porque apenas quero você segurando a minha mão. Você sabe que eu te amo. Não sei se entende que mesmo que eu me entendi, oh, não vou deixar de ser.